Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos ou permaneça com todos nesta manhã tão iluminada aqui no Nabem. E que alegria que é o momento da prece, não é? Estava pensando aqui. A prece é um momento que a gente pode trazer uma renovação muito grande em nossas vidas. É um momento de consolação, de reconforto, de aquisição de força, de tomada de novos rumos na vida. E não me recordo bem se é um filme ou se é tema de um livro, eu apenas ouvi falar da história, ou se era um documentário ou algo assim, em que as pessoas falavam, se elas tivessem que conservar para a eternidade um instante da sua vida, cada pessoa manteria uma determinada lembrança. Um momento em família, um momento de realização, algo que fez marcante na vida. Eu pediria um momento como este dessa prece agora inicial, em que a gente sente esse envolvimento tão amoroso, tão maravilhoso, que é sentir a presença do mundo espiritual nos ajudando, nos amparando. Mas graças a Deus não é assim, a gente não vai conservar para a vida além da morte uma única recordação dessa vida, né, dona Neidinha? Nós vamos, na verdade, conservar todo esse patrimônio de memórias que nós temos hoje. Vamos levar as nossas tristezas, as nossas alegrias, vamos lembrar no futuro das experiências amargas, difíceis, mas também dos momentos felizes, dos momentos alegres, desses momentos que nós vamos experimentando na vida. E nós vamos, nessa trajetória de espíritos, aprendendo a dar novos significados para as coisas que nós vivemos na vida aqui, as experiências terrenas. No futuro não existirá mais tristeza em nossos corações. Nós vamos lembrar que as experiências difíceis, que aquilo que hoje a gente chama de prova, expiação, sofrimento, eram na verdade oportunidades de transformação. Eram oportunidades de mudarmos algo dentro de nós. Porque a finalidade do sofrimento na experiência humana é essa, é de transformar. Os espíritos já utilizaram em várias mensagens algumas analogias para explicar o papel do sofrimento na transformação do espírito, assim como as forças da natureza, as forças físicas, transformam a matéria. Todos sabem que para você ter os utensílios de porcelana, de vidro ou os metais, você precisa de altas temperaturas. É essa grande quantidade de energia do calor elevado que determina a modificação da matéria. Ou, se você precisa moldar o ferro no malho, antigamente se fazia isso, martelar o ferro para moldá-lo, também era necessário o uso da força. E por aí vai. Nós poderíamos buscar vários exemplos no mundo natural para fazer essa analogia. O quanto algo aparentemente nocivo é transformador em um objeto, em algum utensílio. Assim, para o espírito, é o sofrimento também. As lutas, nós deveríamos até mudar os nomes usuais que nós damos a elas. Ao invés de falar de prova, sofrimento, dor, tristeza, vamos chamar de experiências, vamos chamar de desafios, vamos chamar de provas, se lembrarmos o que significa uma prova. É um instrumento de avaliação, de checagem dos potenciais, das características adquiridas. E assim devemos encarar todos os eventos de nossas vidas. E até as experiências felizes também fazem parte desse processo de transformação do espírito, porque não se evolui apenas sofrendo. São necessários momentos de alegria, de contentamento, momentos de prazer, momentos em que nós confraternizamos, em que experimentamos sensações agradáveis. Isso também muda o espírito, também transforma. E um outro elemento fundamental na evolução do espírito é o próprio meio em que ele vive. Onde nós estamos, com as pessoas com as quais nós convivemos, nós estamos em um processo intenso de transformações. Até aquela família que nós dizemos muitas vezes, meu Deus, por que eu nasci com essas pessoas? Por que essas pessoas fazem parte da minha experiência? Ou as nossas atividades, sejam profissionais ou quaisquer outras que nós procuramos e que nós questionamos a Deus perguntando o que, que eu estou fazendo com essas pessoas. Também ali nós temos a experiência justa, necessária, adequada para a nossa evolução. Sabedoria divina nos situa exatamente junto às pessoas com as quais nós temos que aprender alguma coisa. Não é à toa o pai e a mãe que nós tivemos, não foram à toa os nossos irmãos, o nosso marido, a nossa esposa, nenhum deles, né, dona Neidinha? É à toa. Todos eles são lições valiosas para o nosso aprendizado. E nós estamos num processo de profunda transformação junto a essas pessoas. Porque para elas também a nossa presença é decisiva. Nós estamos também contribuindo na evolução de muitas pessoas que conosco convivem. Nós estamos produzindo mudanças nas pessoas o tempo todo. A nossa capacidade de influenciar no mundo, ela é muito grande. Nós estamos produzindo ações, pensamentos, atitudes. Nós estamos o tempo todo gerando e produzindo uma influência no meio onde nós vivemos. Nós somos, na verdade, criadores de um mundo no qual nós nos movemos, no qual nós existimos. Nós estamos o tempo todo, pelas nossas atitudes diárias, pelas nossas palavras, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos, gerando esse mundo no qual nós nos movemos. E esse nosso mundo pessoal interpenetra o mundo de outras pessoas e interfere no mundo delas, assim como o mundo delas interfere no nosso. Nós temos um poder imenso de transformação de nossas vidas quando nós assumimos para nós essa responsabilidade de agentes transformadores do nosso mundo pessoal e do mundo do outro. Quando nós assumimos essa responsabilidade de que estamos aqui para a produção de resultados para nós e para os outros, e passamos a entender o quanto nós nos interligamos uns aos outros e o quanto nós nos influenciamos, nós passamos a agir mais sabiamente e passamos a encontrar as respostas para aquelas perguntas. Por que tal desafio na minha vida? Por que tal pessoa enigma no meu caminho? Essas pessoas, elas correspondem exatamente àquilo que nós permitimos que elas sejam. Aquilo que nós damos a elas de liberdade para ação sobre as nossas vidas. É que muitas vezes, essa liberdade de ação dessas pessoas remonta a outras vidas. Elas passam a ter sobre nós um ascendente muito grande, porque os vínculos que nós trazemos, modificando essas existências, são muito profundos e remontam às vidas passadas, no qual nós criamos compromissos sobre a vida dessas pessoas. Interferimos, encaminhamos, direcionamos e nós criamos uma vinculação tão profunda que às vezes a nossa consciência aqui nessa vida presente não nos permite muitas vezes nos libertarmos de um jugo, de uma dominação que é muitas vezes prejudicial para nós. Nós acabamos reféns dessas situações. E existem vários fatores que interferem sobre isso. Fator cultural, o quanto nós permitimos que ele interfira sobre a nossa vida. O quanto a gente permite que certas ideias nas quais nós crescemos, nas quais nós vivemos, passaram a nos influenciar. E aí nós vamos aceitando uma série de situações na vida. Mas ainda assim nós podemos mudar o rumo da nossa existência sempre. Nós sempre podemos aprimorar o nosso relacionamento com o outro. Sempre podemos modificar. Ainda que a nossa consciência nos diga que nós temos que permanecer junto a pessoas, que até os nossos amigos, os nossos familiares diriam, desiste, deixa para lá e segue o seu caminho. Mas a nossa consciência ainda diz, permaneça junto dela, continue a sua trajetória. Ainda quando nós estamos vinculados às pessoas, nós podemos mudar muitas coisas através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, através daquilo que nós somos capazes de agir de influenciar a vida dessas pessoas. Muitos têm um relacionamento conflituoso com o seu próximo. E aí querem a solução desse conflito. Não quero me separar, não quero me distanciar, não quero romper laços. Mas do jeito que está, eu não estou feliz. Existe sempre uma estratégia. Existe sempre algo que nós vamos estar podendo fazer por aquela pessoa, influenciando-a. A questão é que muitas vezes são necessários muitos anos para produzir esses efeitos. São necessários muitos anos de dedicação, de esforço, de empenho, de devotamento, para que as nossas influências comecem a repercutir sobre a vida daquelas pessoas que nós consideramos como difíceis. Por isso que se nós identificamos que de fato amamos alguém e essa pessoa deve fazer parte da nossa vida, e nós reconhecemos que é uma pessoa difícil para nós, nós devemos pensar que é um trabalho que se desempenha há longuíssimos anos. Há um esforço constante, permanente nosso, de estar influenciando essas pessoas. Porque o nosso poder de influenciar, de transformar o outro, é muito grande. As pessoas, elas correspondem àquilo que nós somos. Se nós formos, por exemplo, excessivamente submissos, elas poderão, se forem pessoas propensas a se tornarem justas, se tornarem verdadeiros tiranos sobre a nossa vida. Poderão criar uma dominação tal que nós não vamos nos adaptar àquela vida mais. Vamos sofrer muito. Mas nós podemos, por exemplo, influenciar essa pessoa determinando limites para o quanto ela pode agir sobre nós. Só que muitas vezes nós não queremos pagar o ônus, pagar o custo dessa imposição da nossa parte. De outras vezes nós queremos nos rebelar de uma forma agressiva, na mesma medida daquilo que a pessoa nos faz. E é aí que nós criamos mais complicações. Porque se nós entramos num conflito onde nós estabelecemos com o outro uma guerra com base nas mesmas armas que ele utiliza, nós estaremos num duelo. Nós estaremos numa disputa, num conflito. Nós teremos que buscar para vencer alguém que está tentando nos subjugar, nos dominar com as armas da violência. Temos que buscar armas que neutralizam essa violência, mas que não geram violência. São as armas do amor, que envolvem, então, paciência, mas junto com atitude, com firmeza. Que envolve perdão, mas com a atitude de dizer ao outro: isso fere, isso magoa, isso machuca. Com as armas da tolerância, mas dizendo ao outro: há um limite, cuide para não chegar nesse limite. Agir amorosamente nem sempre quer dizer que nós vamos ser submissos, que nós vamos ser criaturas propensas a aceitar tudo incondicionalmente. Nós temos que muitas vezes mostrar as nossas lágrimas para as pessoas que nos magoam e dizer a elas: olha, me fere isso, me machuca. Muitas vezes nós vamos aceitando certas circunstâncias da vida, certas situações, e o outro pensa que está tudo bem. Pensa que não tem problema. E nós precisamos dizer: há um problema sim. Há uma dificuldade, há uma dor, há uma luta, que é necessário que você me ajude a superar. Muitas coisas acontecem porque nós simplesmente aceitamos. Porque simplesmente nós nos tornamos passivos. E aí tem vários fatores sobre isso. As provas difíceis, elas também vêm para nos movimentar, para nos tirar de uma acomodação emocional, uma acomodação cultural, que estamos submetidos a muitas vidas. Elas também vêm para isso, para nos modificar, para nos transformar. E nós precisamos, muitas vezes, dizer e falar e manifestar a nossa tristeza, o nosso descontentamento. Mas nunca com a agressão, nunca com a violência, nunca com as explosões de uma reação emocional exasperada, agressiva. Porque normalmente nós agravamos as circunstâncias. E nós precisamos também refletir muito sobre o quanto nós podemos estar sendo, para os outros, nocivos pelas atitudes impositivas que nós temos. Porque na maioria das vezes, se nós formos perguntar para cada um dos habitantes da Terra, na maioria das vezes as pessoas vão dizer que o problema é o outro. Os mais de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes encarnados no mundo vão dizer que até tem defeitos, mas o problema é sempre o outro. Então há uma contradição nisso. Quem é o outro se todo mundo está dizendo que é o outro? Também podemos ser nós em alguns momentos da vida. Nós podemos ser, por exemplo, para o nosso cônjuge, marido ou esposa, pessoa totalmente submissa. Mas podemos ser para os nossos filhos uma pessoa autoritária. Podemos ser muito generosos para uma pessoa, mas para outra somos egoístas em muitos aspectos. E não estamos falando de egoísmo apenas no sentido material. Porque há pessoas que são muito generosas materialmente, mas espiritualmente são muito egoístas. Emocionalmente são muito egoístas. Então nós temos que estar sempre refletindo. Se eu não estou sendo o outro da vida de alguém, que é uma pedra de tropeço para ele. É uma dificuldade no caminho dessa pessoa. Essa reflexão deve ser feita, deve ser repensada, porque nós moldamos pelas nossas atitudes as pessoas. Nós estamos influenciando permanentemente. Nós estamos exemplificando um modo de existir, um modo de ser com as pessoas que convivem conosco. Os pais atentos identificam isso nos filhos claramente. Percebem o quanto nós influenciamos os nossos filhos. Observem, vejam o que eles falam, as opiniões que eles emitem. Observem as atitudes, a postura, como se sentam à mesa, as preferências alimentares. Tudo isso são exemplos do quanto nós somos agentes indutores do comportamento alheio. E nós devemos refletir o quanto o comportamento das pessoas também influencia sobre nós. E aprender a selecionar as influências que são positivas nessa vivência rica que nós temos com as pessoas. Daí é a razão de Deus ter criado o ser humano para a vivência em sociedade. Porque nós podemos receber inúmeros influxos positivos e podemos transmiti-los aos outros, direcionando, influenciando, determinando o destino das pessoas e o nosso até certo ponto. Porque além desse ponto, são elas próprias que vão determinar o seu destino. Nós influenciamos permanentemente. E daí a preocupação que devemos ter com as nossas atitudes diárias, com as ações que estamos praticando uns para com os outros a vida toda. Porque nós estamos nos tornando, de uma certa forma, participantes dessa grande obra de criação do mundo e do universo. Nós sabemos que cada atitude nossa conta na vida em sociedade e conta no mundo. Cada nossa ação corresponde a uma reação em proporções equivalentes e nós estamos determinando uma série de resultados. À medida que nos iluminamos, nos conscientizamos e nos esclarecemos, nós podemos direcionar essa ação. Daí a importância do conhecimento espiritual superior. Daí a importância de recebermos lições, de buscarmos essas lições, de ouvirmos os grandes mestres da humanidade, mas, sobretudo, o mestre dos mestres, Jesus. E ouvir esses conselhos luminosos que eles nos trazem em seus ensinamentos e pensar o quanto nós permitimos que estes exemplos influenciem ao nosso redor. E pensar o quanto nós nos tornamos participantes de toda essa transformação onde nós vivemos. Há muitos lares que não alcançam paz porque não há perdão verdadeiro nos corações. Há aquela desculpa conveniente. aquela desculpa que mantém as coisas do jeito que estão, porque nós temos medo de alguma ruptura, de algum distanciamento, da perda dos vínculos, perda da estabilidade. Mas ainda há mágoa, há ressentimento, há tristeza, há uma pequena vontade que o outro sinta o que eu senti naquele momento que ele me causou uma dor. Enquanto há isso dentro de nós, não há perdão verdadeiro. E se não há perdão verdadeiro, o amor está dificultando nascer dentro de nós. Ele não está conseguindo surgir. Quando nós ainda sentimos mágoa e ressentimento e um leve desejo de vingança, de querer pagar para o outro com a mesma moeda do que ele nos fez, nós ainda não aprendemos a perdoar verdadeiramente. E observe, em algum momento, isso eclode, isso explode dentro de nós. Por exemplo, no momento de uma discussão, no momento de uma briga, de um conflito aberto ali, e que nós falamos para o outro um monte de coisas, que ao invés de ter consertado a situação, não conserta. Ela apenas o quê? Agrava a situação. Apenas cria mais dificuldades. Então, nós precisamos pensar se estamos realmente perdoando no dia a dia as pessoas, o que elas nos fazem, mas ao mesmo tempo agindo de uma forma positiva para ajudar esses irmãos a se endireitarem, a corrigirem o seu rumo. E esse ajudar nunca vai ser um conflito onde nós queremos revidar para eles o mesmo que eles nos fizeram. Ele nos acusa de algo e nós usamos uma acusação contra ele. Ele fala da nossa família, nós falamos da família dele. Ele fala dos nossos defeitos, nós falamos dos defeitos dele. Como em um processo de acusação há entendimento? Não é? É muito difícil a gente querer à força fazer alguém se revisar. Fazer à força alguém repensar. Por isso que a didática de Jesus, e não estou dizendo que nós temos que ser como Jesus já, mas nós podemos nos inspirar nas atitudes dele. A didática dele junto às pessoas era de um confronto, mas não era aquele confronto que fazia as pessoas entrarem numa briga. Era aquele confronto que punha as pessoas a pensarem, a refletirem, a se ajustarem a partir de uma situação que elas ficavam pensando naquilo. E Jesus era muito hábil em fazer isso. Ele, numa certa ocasião, quando percebeu os discípulos confundidos ainda com as vaidades, ele deu uma lição inesquecível para eles. Ele, numa certa ocasião, isso pouco antes de todo aquele processo que desencadearia na sua morte, na sua desencarnação, já estavam ali reunidos para fazer as comemorações da Páscoa judaica. E ele, então, ouviu uma pergunta de um dos discípulos. Mestre, quem é o maior entre nós? Porque eles já ficavam pensando, né? Quem vai ser o líder? Quem é que tem melhores condições? Quem é o que está mais adiantado na sua evolução? Quem é o que entendeu melhor as lições do mestre? E aí perguntaram para Jesus, quem é o maior? E foi quando Jesus usou de um expediente, de uma ação muito educativa, que foi a questão do exemplo. De demonstrar aquilo que ele poderia ter explicado, mas que era mais convincente para as pessoas. E ele então pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Era uma prática entre aqueles povos naqueles tempos, lavar-se antes das refeições, lavar os pés e as mãos. E ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou indignado, falou, não, você não vai, mestre, fazer isso. E aí Jesus falou, não, Pedro, eu vou fazer. Se eu não fizer, você não pode fazer parte do meu discipulado, que isso aqui é a lição que eu quero dar. E aí Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o mestre, e alguém já tinha dito que ele era o mestre, né? Ele falou, realmente, eu sou o mestre. Se eu que sou o mestre dos discípulos, estou lavando o pé deles, e entre vocês, que tipo de cooperação tem que ter? Que tipo de ação tem que existir entre eles? Eles entenderam claramente. Se ele, Jesus, estava num nível muito além deles, estava servindo a cada um deles, como que teria que ser entre eles? O de servir um ao outro. O de ajudar um ao outro. Foi aí que disse Jesus que o maior no reino dos céus é aquele que se fizesse o servidor de todos. Quem mais ajuda é o que se torna maior espiritualmente. Quem mais se dedica a ajudar o outro, quem mais se esforça por ajudar o outro a se realizar, a se cumprir, é o maior no reino dos céus. É aquele que vai estar grandioso na vida espiritual. Porque ele não está preocupado em ser servido. Ele não está preocupado em ter razão. Ele não está preocupado em ser considerado certo. Ele não está preocupado em ser considerado o mais inteligente, o mais esperto. Ele está preocupado em ajudar o outro a crescer, a se transformar, a se libertar, a evoluir. E nós podemos trazer isso para a nossa vivência quando nós estamos lidando com as pessoas que fazem parte da família, do trabalho, do centro espírita, de onde nós estivermos. Nós que estamos sendo despertados para a vida espiritual, nós queremos o quê? As vantagens do mundo, o engrandecimento perante as pessoas, ou nós queremos um crescimento realmente interior? Nós queremos uma transformação realmente interior. Se nós quisermos realmente a evolução espiritual, nós temos que entender que as pessoas que chegam até nós, chegaram para que nós as servíssemos. Servíssemos da forma servil? Não. Servíssemos na condição de mestres. Mestres que educam pelo exemplo, pelo amor, assim como fez Jesus. O problema é que nós temos muitos sentimentos dentro de nós e temos muitas crenças, muitas ideias que ainda não escolhemos o que nós queremos ser realmente. Não definimos ainda realmente que pessoa nós queremos ser no mundo. Nós queremos ter toda a riqueza espiritual, mas ao mesmo tempo queremos ter todo o poder da força, toda a capacidade de dominar o outro pela imposição. Nós muitas vezes queremos o bem, mas ao mesmo tempo nós compactuamos com aquilo que não favorece o bem. Nós temos que ter uma atitude realmente para aquilo que nós queremos. Nós aceitamos muitas opiniões que vêm de inúmeras pessoas, dizendo, ah, você é bobo, você é boba. Você está sendo, se deixando passar por trouxa na mão dessa pessoa. Nós ouvimos essas colocações das pessoas e aceitamos muitas vezes isso, por quê? Porque não estamos realmente convictos de que aquilo que nós às vezes fazemos é o correto, de ajudar aquele alguém mais infeliz da nossa vida a se modificar, a se transformar. Se nós amamos muito uma pessoa e ela tem uma doença, nós cuidamos dela? Mesmo que cuidar dessa doença seja algo desagradável, ter que limpá-la, trocá-la, lidar com as secreções dela, nós não fazemos isso por amor? E quando a pessoa é doente na emoção, no sentimento? Nós estamos dispostos também a cuidar dessa pessoa? Por isso que nós precisamos saber realmente o que nós queremos. Saber realmente o que nós achamos que é o certo ante todo esse conhecimento espiritual. Podemos até desistir se a gente achar que a gente não está apto àquela situação. Mesmo porque, assim como há doenças do corpo físico que não podem ser tratadas em casa, precisam estar até num isolamento no hospital, há relações muito doentias, que a pessoa vai ter que ser tratada de uma outra forma e nem poderá ser nos nós. Por isso que é sim permitido nós nos distanciarmos de uma pessoa quando esse relacionamento se tornou excessivamente prejudicial à nossa vida. Por isso que muitas vezes nós precisamos realmente da orientação espiritual ou de um profissional, um terapeuta que nos alerte, olha, você está adoecendo em razão desse convívio. Precisamos até ouvir isso. Mas precisamos realmente saber o que nós queremos, porque nós podemos, muitas vezes, bem fortalecidos, bem preparados, nós podemos sim vencer essas provas mais difíceis com pessoas difíceis em nossas vidas. E elas vão representar uma grande libertação para o futuro. Porque tudo aquilo que a gente adia, porque desiste de fazer, voltará no futuro. Seja nesta vida ou na outra. Já ouviram falar de pessoas que pularam de casamento em casamento e sempre encontraram dificuldades? Porque, na verdade, ela atrai para ela aquilo que ela está precisando rever dentro dela mesma. Então, nós vamos encontrar essa pessoa. Por isso que é melhor hoje a gente tentar solucionar as dificuldades com aqueles que são mais difíceis conosco. Lembrando que é o grande poder do exemplo, do amor, que é capaz de mudar as almas, que é capaz de modificar as almas. Porque força, imposição, guerra, conflito, pode até subjugar o outro, pode dominar, mas em algum momento foge do controle. A força mais poderosa que realmente domina, que realmente transforma, é a força do amor. É a força do perdão, é a força dessa ligação profunda que nós podemos ter com alguém para transformá-lo, para modificá-lo. Mas para isso precisamos estar fortalecidos. Para isso precisamos nos amar, para isso precisamos ajudar a nós mesmos. Por isso que nós temos que procurar aquilo que nos faz bem. Vir à casa espírita, vir para o tratamento espiritual, ler coisas que nos edifiquem, que nos ajudem, nos aconselharmos com pessoas sábias, pedir na prece todo esse auxílio que nós precisamos para verificar e reforçar as nossas forças e até saber até que ponto devemos ir nessa tarefa de ajudar alguém difícil em nossas vidas. Que Jesus, então, nos abençoe a todos, nos inspire, nos dê bastante coragem e força para vencermos as nossas provas, então. Gratidão a todos.